Salvador, boa noite. Tripe 5317, passando 1300, escuta. Tripe 5317, contato radar, sai da mão. Entre o Tripe 5317. Paulo, 9107 para o táxi, 5025 a bordo, 2 horas e 40, alterna a porta negra. Gente, o Web 9610, na linha de um táxi em frente, ingresse no pátio principal, Índia, e chame pronto no ponto de espera da 10 para decolagem, o ajuste 1015. Pátio Índia 1015, chamar a ponto 1015, o 9610. Noite no meia, desse mantenha 2000 pés, via chegada, ajuste no 0 no 5, reporta estabilizado na ILS XR da pista no 0. Quero ver até 2000, estado de vai reportar estabilizado aqui bem, voo 8 no meia. 5317, da presente voo e Cogbu. Ciente, o Tripe 5317, Cogbu. Obrigado. Web 9610 está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento 140 graus com 2 nós. Fique atento à pista molhada durante a decolagem. E 9110, decolado aos 44, chame o controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 9610. Web 9610, bom dia, contato radar, me mantenho nível 370, sai da PUCA. PUCA 370, 9. Chame Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. Bom voo. 25.45, vai chamar Recife, 5.317, boa. Web 9610 está presente em Aracaju, submantenha o nível 370. Chame Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. Bom voo. 375, Aracaju, 26.85, a secundária. 285, obrigado. Obrigada. Dono 896, complete a aproximação, torno no 8.6, bom pouso. 8 no meio, Salvador, Golo 8 no meio, final do LF X-Ray. Tá agora 1,5 milha do inferno, Golo 8. Gente, o Golo 8, Golo meio, continue na aproximação. O sinal no zero, ajustando o zero no 5, a pista no zero está molhada. É forte visual com o campo. Está confirmada a pista molhada, senhor? Afirmo, a pista está um pouco molhada. A chuva, houve uma chuva leve aqui, porém no momento não chove mais. E fique atento, ok? Afirmativa, o Golo 8 no meio tem livre pouso? Agora sim, avistado o tráfego, está livre o pouso na 1-0. O vento é 1-6, 0 grau, 0-2 nós. O voo no 8, 1-6. 7, 1-8, 1-6. Delta 3520, informação Delta 1190, para Aracaju. Delta 3520, está autorizado, nível 190 para Aracaju. Da cola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca Jamo e após Jamo DCT Aracaju. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5473. Autorizado 190 Aracaju, decola 10, curva à esquerda, subida Puca Jamo e direto Aracaju. Controle 198, transponder 5473, Correto, 3520, chame pronto no portão 5. Voo 8, 1, 7, prossiga. Entrando para o trem 60 para 320 para Guarulhos. Vai ser a Elefa Dado. O senhor já tem a aerovia? Já sabe qual é a aerovia? Porque ainda não recebi aqui o seu plano. O voo no 8, no 7. Não, ainda não. É, estou começando a estar indo para o seu plano. Ok, provavelmente seja a Dael, ok? O voo no 8 e no 7. Ah, provavelmente. 3520, tá livre o custo de engarrafamento, chame táxi.